La la ya la ya. La la ya la ya. La la ya la ya. La la ya la ya. Da manhã quero os raios do sol. Quero a luz que ilumine e conduz a magia e a fascinação. Um poeta nas asas da imaginação. A arte é livre e aberta à imagem do ser criador. Samba é verdade do povo, ninguém vai deturpar seu valor. Canto de novo, canto com os pés no chão. Nada mais simbolizado no dourado e no lilás.